ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Na Educadora, você está ouvindo Encontro com o Chorinho. Dos diversos instrumentos de corda, houve um que ficou gravado na alma do povo brasileiro. Talvez não só por sua sonoridade, mas também pela maneira com que seu principal executante dedilhava suas cordas. Esse instrumento é o cavaquinho, e seu mais popular solista, o carioca Valdir Azevedo. Aliás, nas rodas de choro, cavaquinho lembra Valdir Azevedo, e Valdir Azevedo identifica cavaquinho. Portanto, o nome de um traz à tona o do outro. Autor de Brasileirinho, o choro mais solicitado em qualquer roda de chorões, Valdir Azevedo, no entanto, diversificou muito a literatura da música instrumental brasileira. Por mais de 30 anos, compôs e gravou valsas, frevos, baiões e sambas. Porém, o choro foi o gênero básico de seu repertório. Thank you. De Pixinguinha, naquele tempo, você ouviu com Valdir Azevedo, que tocou ainda Chorinho Antigo e Lamento de um Cavaquinho, que são assinados pelo próprio Valdir Azevedo. Música. Autor de uma bagagem musical que se eleva a centenas de obras, a atividade criadora de Pixinguinha parece não haver cessado com a sua morte, ocorrida em 1973. Pixinguinha, como se vivo fosse, continua com sua obra sendo resgatada pelos estudiosos da música instrumental. E boa parte de sua produção póstuma tem aparecido nos últimos tempos num trabalho de gente jovem do choro que, rebuscando antigas peças e arranjos inéditos, acaba sempre redescobrindo algo novo do popular instrumentista. E é justamente isso que aconteceu com Boccato Júnior, um trombonista de São Paulo, que aqui comparece com melodias inéditas de Pixinguinha. Thank you. We'll be right back. Você ouviu com o trombonista Boccato Júnior os choros Somente, Pagão e Rir para Não Chorar. As composições são de Pixinguinha e fazem parte de sua coleção inédita recentemente descoberta. Criado na década de 70 do século passado, antes, portanto, do aparecimento do jazz americano, o choro é um tipo de música que, a exemplo do gênero americano, exige talento, competência e muita criatividade. E todas essas qualidades, os chorões autênticos possuem. Lamentável, no entanto, que a improvisação, a criatividade do chorão, nem sempre encontre a liberdade que o músico espera. As gravações convencionais, por exemplo, são as que mais podam a espontaneidade do chorão. Porém, quando esses músicos conseguem se apresentar em público sem maiores compromissos, o choro extravasa, como nesses três registros que aparecem agora. Thank you. Abel Ferreira, saxofone Porque Choras, de Severino Rangel, o Ratinho. Altamiro Carrilho, Aleluia, de sua autoria. E Paulo Moura, Segura Ele, de Pixinguinha. Esta é do fundo do baú. Thank you. o choro surgiu nas últimas décadas do século passado, ele não era um gênero musical, mas um estilo, maneira de tocar de seus músicos. A formação original dos instrumentos compreendia o cavaquinho, dois violões e uma flauta. Posteriormente, aparecem o bandolim, a clarineta, o saxofone, a percussão e outros instrumentos. E por ser um estilo ou maneira de tocar de seus músicos, o repertório sempre foi diversificado, formado também por valsas. Aliás, gênero que também muito contribuiu para a linguagem do chorão. Thank you. Aldo Cabral e Benedito Lacerda, Abel Ferreira e Altamiro Carrilho são os autores das valsas Boneca, Ivone e Flautista Triste. O executante foi o flautista Carlos Poiares. Transformando música clássica em ritmo dançante, sem modificar sua estrutura, Altamiro Carrilho transpôs para choros mais de 2 dezenas de obras eruditas. Entre os compositores clássicos que tiveram suas peças transcritas para buliçosos choros estão Mendelssohn, Chopin, Johann Sebastian Bach, Ponchielli e Tchaikovsky, entre outros. Na realidade, o objetivo do famoso instrumentista foi mostrar que não há diferença entre o clássico e o popular. Altamiro Carrilho prova ainda que um conjunto regional brasileiro pode, com criatividade, tocar com balanço, um minueto ou mesmo a sonata de Bach, por exemplo. Thank you. Com Altamiro Carrilho, você ouviu Marcha Turca, Humoresque e Dança Eslava, de Mozart e Anton Dvorak, numa transposição para choro, feito pelo próprio executante. Foi na casa do pai, um alfaiate que nas horas vagas tocava sax alto, que o sergipano José Alberto Rodrigues de Matos, o Zé da Velha, recebeu os primeiros ensinamentos de música. Mas, ao contrário do pai, Humberto Vieira de Matos, Zé da Velha fez opção pelo trombone e, quando se transferiu para o Rio de Janeiro, concluiu a prática do aprendizado com o maestro Alcides, na banda dos comerciários do antigo IAPC de Olaria, bairro Carioca. Depois é que veio o conhecimento com Pixinguinha e seu conjunto A Velha Guarda, que também acabou lhe emprestando o apelido de Zé da Velha. O trombonista Zé da Velha fechou o programa de hoje com choros de Abel Ferreira, Pixinguinha e Cachimbinho. A educadora apresentou Encontro com o Chorinho. Este foi mais um programa da coordenação de rádio do IRDEB. Produção e supervisão geral, Perfilino Neto. Apresentação, Marcos Castelhano. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. Gerência de operação e gravação, Djalma Bahia. Diretor-geral do IRDEB, José Américo Moreira da Silva. ZYC299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Música.